Tem menina, tem menino com doce na mão. É cocada, quebra queixo e doce de mamão. Tem neguinha sorridente lambendo os dedos. Tem neguinho lambuzado que não é brinquedo. Tem doce em Jaguaribe, doce em Mangabeira. Doce no supermercado e no meio da feira. Doce em Castelo Branco, doce na lagoa. Tem doce no Varadouro, eita coisa boa. Eita coisa boa, eita coisa boa. Eita coisa boa, eita coisa boa. Eita coisa boa, eita coisa boa. Eita coisa boa, eita coisa boa. Coisa boa, eita coisa boa. Eita coisa boa, eita coisa boa. Eita coisa boa.